Bom, boa noite, senhoras e senhores. Prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Para mim, assim, acho um pouco muito difícil, porque eu tenho afastado muito tempo longe da sociedade, não convivo com esse tipo de coisa, entendeu? Para mim é novidade. Vim aqui para aprender com vocês, certo? Eu acho que por eu trabalhar com venda na rua mais de 20 anos, Copa Rua, Brás, 25, Augusta, Paulista, vai falando onde vocês quiserem. E aí, agora estou trabalhando com livros, vendo livros na rua. Alguma coisa tenho aprendido em relação aos livros. Que tem muita gente que está bem muito à frente de mim em relação ao que eu pude adquirir em algumas coisas que eu li, que eu acho que muita coisa, aqui muita coisa está avançada. Vou bem, assim, bem, ser bem humildemente falar para vocês o que eu passei, o que eu vivi, o que eu tô, o que eu não tô. Nesse tempo de que eu tô na rua, eu fui morador de rua, certo? 1 ano, 2 anos. Passei fome, passei sede, passei um monte de coisa. Comida para arrumar, maior dificuldade, banho para arrumar, não tinha. Então, eu, devido à bebida, tinha uma família maravilhosa, moral, entendeu? Alô, som. Perdi minha moral com minha família, perdi o que eu tinha. Então, eu peguei, o que que eu fiz? A partir do momento que eu acho que eu, quando a gente perde a moral e respeito. Som. Então, eu peguei e caí fora da família porque eu não tinha mais moral para ficar com minha mãe, com meu pai, com ninguém, com meus irmãos. Desempregado em casa e bêbado, não dava. Vim para a rua, fui para o viaduto do. Aqui no Parque Dom Pedro ali. Fiquei um bom tempo ali. Mas nunca queria nada do bem fácil assim para mim. Eu queria correr atrás. Tá vendendo alguma coisa na rua para poder comprar alguma coisa, para poder se levantar, para poder chegar até um quarto, coisa assim. Mais ou menos assim, entendeu? Essa foi a minha grande dificuldade. Mas eu acho que eu venci. Eu venci vendendo alface, tomate, água, refrigerante, suco, uma parte de coisa por aí. Particular, um qualquer. Consegui. Cheguei até lá. Agora, em relação ao Parque Augusta e aos parques de São Paulo que o Dória está querendo fazer aí, entendeu? Eu vejo que o trabalho do pessoal aqui do Parque Augusta, eu acho bonito. Já admiro o trabalho deles de longe, já estava observando e estava querendo se aproximar para ter uma oportunidade para poder falar sobre o que eu penso, né? Eu vou falar mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver o texto aqui que estou meio perdido. Quando eu vejo pessoas que estão atrás, que é apenas atrás de árvores e não prédio, eu acho isso maravilhoso, porque estão afim só apenas da natureza, né? Meu Deus. Peraí, vamos acertar aqui. Assim, tá todo mundo cansado de prédio, porque acho que deveria ter casas de alvenaria. Prédio em São Paulo, acho que não dá mais. Eu mesmo convivo assim, com prédios. Eu vou várias vezes em prédio buscar livros, buscar várias coisas. E o atendimento comigo para os porteiros, os zeladores e os síndicos, para mim é horrível, porque eles me tratam mal, não me tratam mal. Eu acho que nem me enxergo direito e o tratamento é muito ruim. Está entendendo? Eu acho que isso não é bom. E aí os donos dos apartamentos da cidade, acho que é triste ver tanta desunião, eles brigam entre um com o outro, com o zelador com o dono, e assim por diante, atendente, o que for. Posso citar o caso, para mim, o caso que foi muito duro de ver, o caso da Dora, Nardone, família Nardone, a menina foi jogada lá de cima. Se não tivesse prédio, acho que não teria acontecido isso. Certo? Aquele cara também que pegou, matou o zelador e vazou lá para Santos, lá com o corpo, aquelas coisas. Briga, mais briga de moradores e zelador. Então, se não tivesse prédio, talvez não tinha acontecido isso. Se tivesse todo mundo numa casa tranquilo, aconteceria isso. Minha opinião, né? Aí a população de São Paulo não aguenta mais prédios. Então, eu penso, quanto mais árvores, pássaros, frutas, o melhor a mais, né? Modernidade, assim, acho que quanto mais moderno a modernidade para as pessoas, acho que está ficando mais burra, na minha humilde opinião. Entendeu? Porque tá, parece que todo mundo ficando bobo. Acho que não é isso. Questão. Acho que o dinheiro, ele está vogando muito ultimamente entre as pessoas. Tem que tomar cuidado com isso, porque está um passando por cima do outro. Isso é muito ruim, isso é muito mal. Tem que mudar. Tem que arrumar outra maneira de pensar, ter coração bom, poder ajudar os outros. Não ser dessa maneira, passar um por cima do outro pelo dinheiro, entendeu? Acho isso muito, muito triste. E da onde eu venho, na 25, no Brás, os vendedores de rua lá só pensam em dinheiro e passam um por cima do outro. Se você encostar um carrinho do lado para vender alguma coisa do lado do cara, o cara fala: não, sai daqui, que aqui não pode, que só eu que posso ganhar dinheiro aqui, entendeu? Tem briga, tem morte, tem muitas coisas em relação aos vendedores de rua. Só para finalizar assim, eu sou um pouco despreparado, que eu não estou acostumado com essas coisas, mas eu vou aprender, entendeu? Então, eu vou só encerrar aqui, ó. Acho que somos todos um pássaro à procura de uma árvore boa com um galho bom para descansar e comer uma fruta boa. E depois procurar outras árvores, outros pássaros, outros pássaros, porque outras frutas, outros lugares assim, para só apenas descansar. Vontade de um pássaro. O que eu posso explicar para vocês é isso e. Um pouco vergonhado, mas que a gente vai melhorar com o tempo. Não sei se eu respondi o que vocês queriam. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para mim, acho que pode fazer. É mais ou menos isso que eu tenho em mente. Preciso melhorar mais um pouco para poder chegar aqui na frente e falar mais coisa para vocês. Estou um pouco despreparado. Peço desculpa para vocês. Agradeço, tá bom?